Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Mas as profecias estão se cumprindo, não vai demorar. O verão já chegou, a figueira brotou como ele falou. O povo de Israel espalhado no mundo, o Senhor ajuntou. Quatro cavaleiros percorrem a terra em cada nação, trazendo o caos, preparam a guerra e a tribulação. A igreja de Cristo arrebatada não fica aqui. Quem me procurar não vai me encontrar, pois eu já subi. Arrebata agora, Senhor, o meu coração. Tira de dentro dele toda ilusão. Eu vou subir, eu vou sumir, desaparecer. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir. Ele vai me chamar e eu vou subir. A mãe que chorava seu filho querido tão cedo partiu. Procurando no céu encontrou o menino e então sorriu. A alma perdida que foi encontrada agradece o pastor. Foi o homem de Deus que ensinou o caminho da fé e do amor. O povo perseguido, agora remido, reinando no céu. É um grande banquete que Deus preparou para o novo Israel. Arrebata agora, Senhor, o meu coração. Tira de dentro dele toda ilusão. Eu vou subir, eu vou sumir, desaparecer. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir. Ele vai me chamar e eu vou subir. Nos dias de Noé o povo festejava, bebia e comia. E sem perceber o dilúvio chegou e a todos levou. Se o pai de família soubesse o dia que vem o ladrão, guardaria a casa e vigiaria em jejum e oração. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E você, meu irmão, vai subir ou ficar, é tua decisão. Arrebata agora, Senhor, o meu coração. Tira de dentro dele toda ilusão. Eu vou subir, eu vou sumir, desaparecer. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir. Ele vai me chamar e eu vou subir. Ele vai me chamar e eu vou subir. Ele vai me chamar e eu vou subir.